Hino 250 da Harpa Cristã. Noiva de Jesus, apronta-te. Abra sua Harpa Cristã. Hino 250. Povo de Deus, se apronta, porque Jesus está voltando. Igreja de Jesus, apronta-te. Noiva de Jesus, apronta-te. A Cristo unida estará minha alma, pois nele tenho meu velho sustento. Me enche de gozo do céu e de calma. Também me ensina os seus mandamentos. A noiva de Jesus, a parte de para ir para o eterno e santo reinado, que é divino amor, e nela então fui com Jesus Cristo, o teu amado, na santa Igreja, com sangue remida, já é manifesta em mim sua glória, que por sua graça me foi concedida, no qual abrigado terei a vitória. A noiva de Jesus, a parte te parei para o eterno e santo reinado, que é divino amor, e nela então fui com Jesus Cristo, o teu amado. Assim eu desejo a Cristo unido, seguir o caminho pra bela cidade, pois nele dos males sou bem protegido. A noiva de Jesus, a parte te parei.